Fecheiro 2, Outlander 4, Os Tambores de Outono, de Diana Gabaldon. Este livro acabou por ter muito a ver com pais e por isso é dedicado ao meu pai, Tony Gabaldon, que também conta histórias. Prólogo. Nunca tive medo de fantasmas. Afinal, vivo com eles todos os dias. Quando me olho ao espelho, os olhos da minha mãe devolvem-me o olhar e a minha boca curva-se num sorriso que seduziu o meu bisavô para o destino que era eu. Como poderia temer o toque dessas mãos desaparecidas, pousadas em mim com um amor desconhecido? Como poderia ter medo daqueles que moldaram a minha carne, deixando os meus vestígios viver muito para além da morte? Temeria ainda menos aqueles fantasmas que, ao passar, tocam os meus pensamentos. Qualquer biblioteca está repleta deles. Posso tirar um livro de estantes poeirentas e ser assombrada pelos pensamentos de alguém há muito morto, mas ainda vivo na sua mortalha de palavras. É claro que não são estes fantasmas familiares e habituais que perturbam o sono e despertam a insónia. Olhe para o passado e acenda uma tocha para iluminar os recantos escuros. Ouça os passos que ressoam atrás, quando caminha sozinho. A toda a hora os fantasmas passam por e através de nós, ocultando-se no futuro. Olhamos para o espelho e vemos as sombras de outros rostos, devolvendo-nos o olhar através dos anos. Vemos a silhueta da memória, erguida com firmeza na soleira vazia da porta. Por sangue e por escolha, criamos os nossos fantasmas, assombramo-nos a nós mesmos. Cada fantasma vem, espontaneamente, de terras enevoadas do sonho e do silêncio. A nossa mente racional diz, não, não é assim. Mas outra parte, uma parte mais antiga, ecoa sempre, suavemente, na escuridão. Sim, mas poderia ser. Nós vamos e vimos de mistério. E, entretanto, tentamos esquecer. Mas uma brisa entra numa sala silenciosa e agita o meu cabelo num afeto suave. Acredito que é a minha mãe. Primeira parte. Oh, maravilhoso novo mundo. Capítulo 1. Um enforcamento no Éden. Charleston, junho de 1767. Ouvi os tambores muito antes deles aparecerem. As batidas ressoavam-me no estômago como se também eu estivesse oca. O som percorreu a multidão, um ritmo militar forte que devia ser ouvido acima de discursos e tiroteio. Vi as pessoas olharem para os lados à medida que se remetiam ao silêncio, olhando para a extensão da East Bay Street, que se estendia da estrutura em construção da nova alfândega até aos jardins White Point. O dia estava quente, até mesmo para Charleston, no mês de junho. Os melhores lugares eram no molho, onde o ar circulava. Mas aqui embaixo era como estar a ser assado vivo. O meu vestido estava molhado e o corpete de algodão colava-se entre os meus seios. Limpei o rosto pela décima vez em quase outros tantos minutos e levantei os caracóis do meu cabelo, na esperança de sentir uma brisa fresca no pescoço. Naquele momento estava morbidamente ciente dos pescoços. Discretamente levei a mão à base da garganta, deixando que os meus dedos a envolvessem. Conseguia sentir a pulsação nas artérias carótidas, ao mesmo ritmo dos tambores. E ao respirar, o ar quente, úmido, obstruía-me a garganta, sufocando-me. Rapidamente deixei cair a mão e inspirei tão profundamente quanto me era possível. Foi um grande erro. O homem à minha frente não tomava banho há um mês ou mais. O rebordo da gola no pescoço estava enegrecido e as roupas cheiravam a suor e a mofo, pungente mesmo entre o fedorento suor da multidão. O cheiro do pão quente e da gordura de porco frito das bancas dos vendedores de comida, abafava mais o forte odor almiscarado dos sargaços apodrecidos do pântano, só ligeiramente aliviado por uma lufada de brisa marinha vinda do porto. Várias crianças encontravam-se à minha frente, esticando os pescoços para espreitar boquiabertas, correndo à sombra dos carvalhos e dos palmetos para olharem para a rua, enquanto os pais, ansiosos, a chamavam. A rapariga mais próxima de mim tinha o pescoço parecido com a parte branca de um caule comprido, flexível e suculento. Houve uma onda de excitação entre a multidão quando a procissão da forca apareceu no fim da rua. As batidas dos tambores soaram mais altas. — Onde é que ele está? — perguntou Fergus, baixinho, esticando o pescoço para poder ver. — Eu devia ter ido com ele. — Ele virá. Quis pôr-me em bicos de pés, mas não me pareceu digno para o momento. No entanto, olhei em redor, à procura. Conseguia sempre localizar Jamie no meio de uma multidão. A sua cabeça e ombros sobressaíam acima da maioria dos homens e o cabelo refletia a luz com um brilho dourado avermelhado. No entanto, não havia ainda sinal dele, somente uma onda de toucas e tricórnios protegendo do calor aqueles cidadãos que chegavam demasiado tarde para encontrarem um lugar à sombra. Primeiro apareceram as bandeiras, esvoaçando acima das cabeças da agitada multidão, com as insígnias da Grã-Bretanha e da Real Colónia da Carolina do Sul, e outra com o brasão da família do governador da colónia. Logo chegaram os tambores, dois a dois, alternando um golpe forte com outro mais amortecido. Era uma marcha lenta, triste e inexorável. Uma marcha fúnebre, penso que era assim que se chamava, aquela cadência em particular, muito adequada para as circunstâncias. Todos os outros barulhos foram abafados pelo som dos tambores. A seguir vinha o pelotão de casacas vermelhas, no meio do qual se encontravam os prisioneiros. Eram três, com as mãos amarradas à frente do corpo, ligados entre si por uma corrente que passava pelas argolas dos colares de ferro que tinham ao pescoço. O primeiro homem era baixo e idoso, arrasado e desrespeitado, um andrajoso que se arrastava e se embrenhava, de modo que os clérigos de roupas pretas que caminhavam ao lado dos prisioneiros eram obrigados a segurar-lhe o braço para que não caísse. Aquele é o Gavin Hayes? Parece doente. Murmurei a Fergus. Está bêbado. A voz suave veio por trás de mim. Dei rapidamente meia volta para descobrir Jamie ao pé de mim, com os olhos cravados na triste procissão. A falta de equilíbrio do homenzinho entorpecia o progresso do cortejo, pois as suas tropeções obrigavam os outros dois, acorrentados a ele, a zigue-zaguear para não caírem. A impressão geral que davam era de três bêbados a cambalear da taberna para casa, totalmente discrepante da solenidade da ocasião. Consegui ouvir os risos acima do som dos tambores e os gritos da multidão nas varandas de ferro forjado das casas na East Bay Street. Tem mão tua? Perguntei em voz baixa para não chamar a atenção. Embora pudesse ter gritado e agitado os braços que ninguém tinha olhos para mais nada, que não fosse a cena que se desenrolava perante nós. Senti, mais do que vi, o encolher de ombros de Jamie à medida que avançava para ficar a meu lado. Foi o que ele me pediu, respondeu Jamie, e foi o melhor que pude fazer por ele. Brandy ou uísque? Perguntou Fergus, avaliando a aparência de Hayes com um olhar conhecedor. O homem é escocês, pequeno Fergus. A voz de Jamie estava tão tranquila como a expressão do seu rosto, mas notei a tensão que ocultava. Whisky era o que ele queria. Uma escolha sábia, Com sorte, nem sequer se dará conta quando o enforcarem, murmurou Fergus. O homenzinho tinha escorregado da mão do pregador e caíra de bruços no chão, na estrada de terra, puxando um dos seus companheiros e obrigando-o a cair de joelhos. O último prisioneiro, um jovem alto, permaneceu de pé a balançar perigosamente de um lado para o outro, tentando desesperadamente manter o equilíbrio. Neste momento, a multidão rugiu de alegria. O capitão da guarda tinha o rosto avermelhado pelo sol e pela fúria, destacando-se do branco da sua peruca e do metal do seu gorjal. Berrou uma ordem enquanto os tambores continuavam os seus rufares e um soldado apressou-se a retirar a corrente que prendia os prisioneiros uns aos outros. Hayes foi brutalmente levantado por dois soldados, cada um segurando-lhe um braço, e a procissão retomou mais ordenada. Quando chegaram ao cadafalso, uma carroça atrelada a uma mula, posicionada sob os ramos de um grande carvalho, ninguém ria. Eu conseguia sentir os toques dos tambores através das solas dos pés. Senti-me um pouco nauseada com o sol e os cheiros. Os tambores pararam abruptamente e o silêncio ressoou nos meus ouvidos. Não tens de ver isto, Sassenach, sussurrou-me Jamie. Vai para a carroça. O seu olhar estava cravado em Hayes, que se remexia e resmungava, agarrado pelos soldados, enquanto olhava em volta, meio aparvalhado. A última coisa que eu queria fazer era ver. Mas tão pouco podia deixar que Jamie assistisse a tudo isto sozinho. Ele estava ali por causa de Gavin Hayes e eu estava ali por ele. Toquei-lhe na mão. Vou ficar. Jamie endireitou-se, ajeitando os ombros. Deu um passo adiante para ficar visível no meio da multidão. Se Hayes ainda estivesse sóbrio para ver alguma coisa, a última coisa que veria neste mundo seria o rosto de um amigo. Ele podia ver. Hayes olhava desesperadamente, torcendo o pescoço de um lado para o outro, à medida que o subiam para o cadafalso. Gabhain, Akaraid! Gritou Jamie de repente. Os olhos de Hayes encontraram-no logo de seguida e ele parou de se contorcer. O homenzinho continuou a balançar-se enquanto a acusação era lida. Roubo no valor de 6 libras e 10 shillings. Estava coberto de poeira avermelhada e gotas de suor ameaçavam cair da sua barba grisalha 3 dias. O pregador inclinou-se para ele, murmurando depressa ao seu ouvido. Então os tambores começaram outra vez, com rufos contínuos. O verdugo passou o laço da corda da forca pela cabeça calva e ajustou o nó, posicionando-o de modo preciso debaixo da orelha. O capitão da guarda permaneceu posicionado com o sabre em riste. De repente, o condenado endireitou-se. Olhando para Jamie, abriu a boca como se pretendesse falar. O sabre brilhou à luz do sol da manhã e os tambores pararam com um rufo final. Olhei para Jamie. Tinha o rosto pálido e os olhos muito abertos. Pelo canto do olho pude ver a corda a esticar-se e o espasmo de um saco de roupas pendurado. Um fedor forte a urina e fezes inundou o ar pesado. Do outro lado onde me encontrava, Fergus observava, impávido. Acho que apesar de tudo ele apercebeu-se, murmurou ele com pena. O corpo balançou ligeiramente, um peso morto a oscilar como um fio de prumo. Ouviu-se um suspiro da multidão, de temor e alívio. Andorinhas do mar gritaram no céu ardente e os sons do porto chegavam-nos enfraquecidos e abafados pelo ar pesado. Mas o local estava envolto em silêncio. De onde me encontrava, conseguia ouvir o leve plim, plim, plim das gotas que caíam do dedo grande do pé, que se entrevia do sapato do cadáver pendurado. Não conhecera Gavin Hayes e não senti pesar pela sua morte, mas alegrava-me que tivesse sido rápida. Olhei de esguelha para ele, com uma estranha sensação de ser uma intrusa. Era uma maneira muito pública para realizar um ato tão privado, e eu senti-me vagamente envergonhada por estar a olhar. O verdugo fizera bem o trabalho. Não houvera luta indigna, nem olhos arregalados, nem língua saliente. A pequena cabeça de Gavin pendia acentuadamente para o lado, o pescoço grotescamente estirado, mas partido de forma limpa. Foi uma lesão limpa e mais do que um sentido. O capitão da guarda, satisfeito ao comprovar que Hayes estava morto, fez um gesto com o sabre para que o próximo homem fosse levado ao patíbulo. Vi o seu olhar percorrer a fila de capas vermelhas e espelhar uma expressão de ultraje. Ao mesmo tempo, ouviu-se um grito da multidão e uma onda de excitação que se espalhou célere. As pessoas viraram-se e empurraram-se umas às outras, ansiosas para ver o que não podia ser visto. Escapou? Lá vai ele! Detenham-no! Foi o terceiro prisioneiro, o jovem alto, que aproveitara o momento da morte de Gavin para fugir pela vida, escapando pelos guardas que deviam estar a vigiá-lo, mas que não tinham conseguido resistir ao fascínio do enforcamento. Vi um lampejo de movimento, atrás de uma banca de um vendedor, um vislumbre de cabelo loiro sujo. Alguns dos soldados também viram e correram nessa direção, mas muitos mais corriam noutras direções e entre colisões e a confusão nada foi conseguido. O capitão da guarda gritava, o rosto vermelho de congestão, e a sua voz mal se ouvia no meio do tumulto. O prisioneiro restante, assustado, foi preso e arrastado de regresso ao tribunal da guarda, enquanto os casacas vermelhas se reorganizavam sob as ordens do seu capitão. Jamie passou-me um braço pela cintura e arrastou-me do caminho de uma vaga humana. A multidão arrepiou caminho perante o avanço dos pelotões de soldados que marchavam rapidamente para patrulhar a área sob o comando severo e furioso do seu sargento. É melhor ir procurar o Ian, disse Jamie, afastando um grupo de aprendizes animados. Lançou um olhar a Fergus e virou a cabeça para a forca e a sua triste carga. Reclamou o corpo, está bem? Encontramos-nos mais tarde no salgueiro. Achas que o vão apanhar? Perguntei à medida que abríamos caminho pela multidão que dispersava, seguindo por uma estrada calcetada até ao molho dos comerciantes. Espero que sim, para onde é que ele pode ir? Ele falou distraidamente, sendo visível uma linha estreita entre as suas sobrancelhas. Claramente, o morto ainda lhe ocupava os pensamentos e sobrava-lhe pouca atenção para dar aos vivos. O Hayes tinha família? Perguntei. Jamie negou com um movimento de cabeça. Perguntei-lhe isso quando lhe levei o whisky. Ele acreditava que ainda podia ter um irmão vivo, mas não tinha ideia onde estava. O irmão foi deportado depois da revolta para a Virgínia. Assim Gavin pensava, mas nunca soube mais nada desde então. Não era surpresa nenhuma que ele não tivesse sabido nada. Um trabalhador contratado não teria meios de se comunicar com familiares deixados na Escócia, a menos que o empregador tivesse a gentileza de enviar uma carta em seu nome. E, com ou sem gentileza, era improvável que uma carta chegasse a Gavin Hayes, que passara 10 anos na prisão de Ardsmuir antes de ser deportado. Duncan! Chamou Jamie. E um homem alto e magro voltou-se e ergueu uma mão em cumprimento. Ele abriu caminho através da multidão, com o seu único braço formando um amplo arco que afastava quem passava. MacDoop, disse ele, meneando a cabeça para saudar Jamie. Senhora Claire? O seu rosto longo e esguio estava marcado pela tristeza. Também ele tinha sido prisioneiro em Ardsmuir, com Hayes e Jamie. Somente a perda do braço, devido a uma septicémia, impedira a sua partida com os outros. Como não podiam vendê-lo para trabalhar, fora perdoado e posto em liberdade para que morresse à fome, até Jamie encontrá-lo. Que Deus acolha no seu seio o pobre Gavin, disse Duncan, abanando a cabeça com pena. Jamie murmurou uma resposta em gaélico e benzeu-se. Depois endireitou-se, livrando-se da pressão do dia com visível esforço. Ora bem, tenho de ir às docas para arranjar a passagem do Ian e logo pensaremos no enterro de Gavin. Mas primeiro tenho de encontrar o rapaz. Passamos com dificuldade pela multidão, espremendo-nos por entre bisbilhoteiros animados, esquivando-nos das charretes e carrinhos de mão que iam e vinham através da multidão com a pesada indiferença do comércio em direção ao cais. Uma coluna de casacas vermelhas apareceu em marcha rápida, vinda da outra ponta do cais, apartando a multidão como vinagre na maionese. O sol brilhava intensamente na linha de pontos de baioneta e o ritmo das batidas reverberava pelo barulho da multidão como um tambor abafado. Até mesmo as carroças estrondeantes e os carrinhos de mão paravam abruptamente para os deixar passar. — Tem atenção à tua bolsa, Sassenach, murmurou Jamie ao meu ouvido, apressando-me por um espaço estreito entre um escravo com turbante que carregava duas crianças pequenas e um pregador de rua em cima de uma caixa. Ele pregava sobre o pecado e o arrependimento, ouvindo-se só uma palavra em três, no meio do barulho. Cozia, tranquilizei-o, não deixando de qualquer modo de tocar na bolsinha que baloiçava contra a minha coxa. E a tua? Ele sorriu e inclinou o chapéu para a frente, os olhos azul escuros estreitando-se sob a luz do sol brilhante. Está onde deveria estar a minha bolsa de couro, se tivesse uma. Desde que não me encontre com uma prostituta de dedos leves, está a salvo.